Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Ações atrapalhadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 136º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E no episódio de hoje, eu e três queridos convidados vamos falar a respeito de uma das mais politicamente incorretas equipes, grupos de humor do Brasil, que é ninguém mais, ninguém menos que Os Trapalhões. E para falar a respeito deste grupo de excelentes humoristas, eu trouxe aqui meu mais recente membro da equipe Paranerdia, o senhor Jubacum do J-Wave. Fala, Juju. Opa, estamos aqui agora com a carteirinha do Paranerdia, né? Porque temos que usar, né? É, essa carteirinha é muito importante. Você, com ela e mais R$5, toma um refrigerante em qualquer bar. Que bom! Né? É exclusivo isso. E juntamente aqui com o Jubacum, eu também trouxe lá do Boilermaker o senhor Jim. Fala, Jim. Nossa, que prazer estar aqui, viu, junto com esse bando de desocupados. Yeah, baby! Né? Esse bando de safardes, cacildes. É. Muito bem, também junto aqui com o Juba e com o Jim, temos um cidadão meio sinistro, um cidadão, uma persona muito querida da podosfera nacional, apesar de um pouco louco, que é nada mais, nada menos que o senhor pensador louco do teatro obscuro. Fala, criatura das trevas. Olha, Nerdmaster, você pode até não acreditar, mas é um sonho estar aqui no Paranerdia. Quer dizer, na verdade, o sonho costuma envolver a Eva Green, mas na falta dela, o sonho é estar aqui. E agora eu consegui. Pra tu ver, cada um sonha com cada merda, hein? Puta que pariu. Mas muito bem, voltaremos daqui a pouquinho para falar tudo o que adoramos nesses quatro atrapalhados, depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora aos recadinhos. O primeiro deles, espero que vocês estejam gostando das novas atrações do Paranerdia. Vocês já devem ter percebido que há agora o Nerd Maratonista. Já estamos na segunda série a fazer, né? Primeiro foi o Doctor Who, finalzinho da quarta temporada. Agora temos a Gretzko, também já está terminando para essas semanas. E já tem novas séries sendo maratonadas e que serão lançadas. Também tem o Primeiro Disparo, a nova invenção do nosso querido Koalas, que fala sobre o primeiro episódio de várias séries que estão bombando por aí. Esses novos podcasts, essas novas atrações do Paranerdia só estão disponíveis graças à ajuda que vocês, ouvintes, têm dado no patronato do Paranerdia. Então, por favor, você que quer ver cada vez mais atrações e podcasts novos aqui na família Paranerdia, colabore. Pode ser pelo Apoia-se, que é o apoia.se/paranerdia. Ou através do aplicativo PicPay, em picpay.me/paranerdia. Contribuições a partir de R$1, todas elas com suas respectivas recompensas que estão nas páginas desses patronatos. Outro recadinho, os métodos de contato que nós temos aqui para o Paranerdia são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, a página do Facebook, facebook.com/paranerdia, e também o Twitter, que é o @paranerdia. Também visitem o nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/paranerdiatv. Muito bem, recados dados, fiquem agora com este episódio sensacional. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas. Juba, queridíssimo, feliz de estar aqui como membro desta bagaça? Lógico. E pra falar de um assunto que tu também se amarra pra cacete, que eu sei, que são os trapalhões. Sim, e lá no G-Wave eu nunca faria, então eu tô feliz de poder falar aqui. Eu sei, é pra isso que serve o Paranerdia, pra falar de assuntos que você não iria falar no G-Wave. Ai, ai, ai, ai. Mas me diga lá, Jubinha, qual foi a tua... Quando foi que você conheceu os trapalhões? Foi o, o jovem Jubazinho que conheceu nos domingos de noite no, depois do Fantástico? Sim, é que assim, a minha lembrança de Trapalhões veio principalmente dos cinemas. Porque era um programa, a gente assistia filme nas férias e era normal chegar um filme dos Trapalhões nas férias. E o mês de janeiro era sempre, na sessão da tarde, o mês dos Trapalhões, né? Passava o filme dos Trapalhões... janeiro inteiro. Então foi a forma que eu conheci Trapalhões. Não foi tanto o programa dos Trapalhões, foi pelos filmes dos Trapalhões. Olha, que legal. E tu, Jim, como é que você entrou neste mundo atrapalhado? Papai Eletrônica dos anos 70, 80, 90, né? Através do programa de TV passava antes do Fantástico, na verdade. Depois. E eu conhecia assim, assistindo, de pequeno e dando risada das coisas sem entender. Pra verdade, era numa época que o Fantástico era assim, o final do domingo, era aquele momento tristeza do domingo que a gente se lembrava que a vida continua e que amanhã é segunda-feira, né? O Fantástico era, tinha essa categoria de sentimento nostálgico barra trágico. Pois é, se eu não me engano, tinha... depois do Fantástico passava um tempinho... Coruja Colorida, pra quem não lembra, que veio antes do Corujão. É isso aí. E tu, Pensador, já que você se manifestou, tu também era da trupe dos adoradores do programa? Não, obviamente, como quando moleque, eu assistia, assim como o Jim falou, antes do Fantástico, e eu assisti, eu acho que eu peguei logo desde o início que chegou na Rede Globo, porque eu lembro como isso faz tempo, porque o Didi ainda era engraçado naquela época, né? Uma coisa... Faz tempo que ele perdeu a graça, então, hein? É por essas e por outras que a gente, neste programa, só vai abordar os Trapalhões, entendeu? Que é a única fase engraçada da vida do seu Renato Aragão. Doutor Renato. Do Doutor Renato, né? Doutor Renato. A gente... né? Antônio Renato, cara. Aliás, falando nos nomes, eram cada nome melhor que o outro, né? Manfred Santana, que era o Dedé, o Antônio Carlos Bernardes, que era o Mussum, o Antônio Renato Aragão, que é o Didi, e o Mauro, que era o Zacarias, cara. Era pra tu não querer saber os nomes de verdade. Apesar do quê? Já vamos começar logo de cara, já falar? O Didi, pelo menos no que tange ao Mussum, ele fazia questão absoluta de que o público conhecesse o nome civil dele, porque toda hora ele chamava o Mussum de Antônio Carlos. Verdade, verdade. Não é? Era pra zoeira, era pra sacanear, era pra virar depois, de repente, erros de gravação, que, aliás, é uma coisa ainda consegue ser mais engraçada do que o programa, são os erros de gravação do programa, né? Mas o Didi vira e mexe, Antônio Carlos! Antônio Carlos, chega aí, Antônio Carlos! Em vez de chamar de Mussum, porque ele quis fazer. Não sei por que ele não fazia com os outros, porra. O Dedé é Manfred, cara. Por que não chamar Manfred, cara? Que é nome que dê mais graça do que Manfred, porra? Deve ser porque naquela época não tinha Google. O pessoal podia entender como um palavrão, não ia entender que era um nome. Né? Apesar do quê? E eu vou deixar um link para este vídeo aqui nos links. É o link desse programa, meus amigos. Meus ouvintes, se vocês nunca foram aos posters porque achavam que os links não tinham importância, os links deste episódio estão recheadíssimos, tá? Eu vou deixar um link do episódio que teve a entrevista do Bud Spencer e do Terence Hill no programa dos Trapalhões, e eu, obviamente, pô, isso foi maravilhoso. Né? E obviamente que o Renato Aragão não apresentou a trupe dele com o nome de Mussum, Dedé, não. Ele falou: ó, esse aqui é o Manfred, o Dedé do programa, esse aqui é o Antônio Carlos, o Mussum, e esse aqui é o Mauro, que é o Zacarias. Então ele apresentou com os nomes. Acho que é uma das poucas, se não uma das únicas oportunidades em que a gente vê o Renato chamar os outros pelo nome civil, em vez de pelo nome artístico. Mas tudo bem. Aliás, assistam essa entrevista do Bud Spencer, Terence Hill para os Trapalhões, que é sensacional. E eu fiquei espantadíssimo de ver o quão bem o Bud Spencer fala português, porque ele morou 3 anos no Recife como auxiliar do adido cultural ou do cônsul da Itália no Brasil, e morava no Recife durante esse tempo. Mas isso não vem ao caso. Assistam. Esse aí, inclusive, já vale como primeira recomendação de momentos clássicos dos Trapalhões. Mas vamos lá, segundo a Titia Wiki, que aqui tem pesquisa, mesmo que seja só na Titia Wiki, os Trapalhões não são originalmente os quatro que a gente conhece, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. O nome Trapalhões veio num programa da antiga TV Excelsior, que eram o Didi, sim, era o único realmente Trapalhão original, vamos assim dizer. Membro fundador. Né? Mas além disso, tinha o Vanderlei Cardoso, que além de músico também dava uma de galã de programas de televisão, ó, acredite se quiser. Hoje em dia, se eu for falar para alguém Vanderlei Cardoso, ninguém sabe caralhos o que, que é isso, né? Tinha também o Ivon Cury, um antigo apresentador de programas que também dava uma de humorista. E o Ted Boy Marino, ex-lutador de telequete, que era, vamos assim dizer, a parte de comédia física. Ele e o Didi faziam as partes de comédia física nesse primeiro programa dos Trapalhões. Ah, esse programa não ficou muito tempo no ar. Dessa trupa original, só o Didi que sobrou. O Dedé até já tinha aparecido nessa época, mas ele era só um coadjuvante do programa, ele não chegava nem a ser creditado como membro dos Trapalhões, mas aí veio Didi e Dedé, saíram e começaram a carreira deles de fazer filmes. Até que depois, nos anos 70, a Globo contratou eles, já estava com o Mussum já a tiracolo nessa história, veio logo em seguida o Zacarias também, e aí finalmente tivemos o quarteto como a gente ama e a gente adora, né? Bom, sobre o programa de TV propriamente dito, Pensador Louco, dá uma descrição breve para esses meninos regados a leite com pera que não devem saber como é os Trapalhões, apesar de que ainda tem reprise do Trapalhão até hoje no canal Viva, mas com, o que, que era o programa Os Trapalhões? O programa dos Trapalhões, ele, como veio a ter seu formato clássico assim definido, era uma série de sketches de humor, interpretando personagens, às vezes sem interpretação de personagens, com eles fazendo eles mesmos, e às vezes intermeado por números musicais, né? Às vezes tinha o cantor pop do momento que apresentava uma música em playback ali no programa, e de resto transcorria às vezes com piadas recorrentes, sketches recorrentes e na maioria novos, assim, alguns inclusive feitos de improviso. Como o próprio Nerdmaster falou, era uma das melhores características do Didi nessa fase inicial era justamente o fato dele conseguir improvisar bastante durante os programas, ao ponto de chamar o Mussum de Antônio Carlos, ao ponto de fazer os outros participantes rirem e não conseguirem disfarçar. Era muita coisa de improviso, nem tudo era totalmente roteirizado. E nesse clima de loucura, assim, é que o programa ia embora. 90% dos erros de gravação, inclusive, eram culpa do Didi. Era culpa do Renato. Eram as coisas... Tem um dos erros que vai... Eu vou ter também o link para um compilado de erros de gravação, que, na minha opinião, é o melhor compilado de erros de todos que tem nos YouTubes da vida. Que tal o Didi... Começa logo com o melhor erro de gravação de todos. Que tal o Didi, o Mussum e o Dedé arrumando um banheiro como mecânico, né? Como bombeiros hidráulicos. Encanadores, o Mussum tá de pé de pato, o pé de pato é preto. Aí o Didi já olha pro pé do Mussum e fala: Mussum, teu pé cresceu? Bastou isso para não ter mais como conseguir gravar durante pelo menos uns 5 minutos da galera rindo descabeladamente. O Mussum puto de raiva com o Didi, filho da puta, pé cresceu, raio que te parta, caralho, mas não xingando porque. O Mussum, ele conseguia manter a compostura. Ele ficava puto, mas não ao ponto de xingar com palavrões. Isso é uma das características que eu, inclusive, mais gosto do Mussum, era isso. Sim. Mas tudo bem. Aí, o que é que acontece? Também. Ah, fala, gente. O Renato chamar, dar essa quebra na interpretação deles é justamente para provocar o riso. Seja do companheiro de cena, porque vale ressaltar... Sim. A estrutura de interpretação dos Trapalhões é baseada no seguinte: o Renato é o palhaço, o Renato é o principal, os outros três são escadas dele, servem só para erguer a piada e ele matar, entendeu? Então quando estão os quatro em cena, é ele que manda. Sim, agora olha só, Jim, deixa eu só te pôr uma informação que eu gravei há já algum tempo atrás. Um Paranerdia sobre a arte da palhaçaria, os tipos de palhaço. Na verdade, os quatro são palhaços. O Didi é o palhaço que é o provocador, é aquele que provoca o riso. Já o Dedé é o palhaço que a gente chama de branco ou Augusto, porque é o que tenta ser a autoridade na brincadeira. Enquanto que o Mussum e o Zacarias, esses sim, são os escadas. Eles estão ali só para fazer o aprontador, né? O Didi, no caso, brilhar mais com as maluquices dele. Mas, na média, os quatro são palhaços. Só que cada um tipo de palhaço diferente. É, mas você, no apanhado geral, assim, de todo o legado que Trapalhões deixou, é uma coisa engraçada, porque o Mussum, principalmente, que era... para ser uma escada pro Renato Aragão cortar e fazer o punchline assim da piada, ele acabava chamando muito mais a atenção porque ele era infinitamente o mais carismático. Sim. Dos quatro, pelo menos a meu ver. Infinitamente, cara. O Mussum era o mais engraçado dos quatro direto. Nem o Didi chegava perto. O Mussum, ele era engraçado por si só. Tanto que alguns dos esquetes mais famosos dos Trapalhões é o Mussum sozinho fazendo. Sim. As piadas de mé, as piadas de cachaça dele. Quem não lembra a famosa história dos leites, né? Do leite de ganso manso, leite de mula manca, leite da puta que o pariu. Ah, não tem? Ah, então dá cachaça mesmo, que Deus é testemunha que eu quis tomar eu leite, tentei, né? Né? É, eu tentei, viu? Pô, o Sou Sozinho já tinha um carisma de se segurar sozinho um quadro, cara. Mas junto com os outros, a química ali era perfeita, sim, cara. O Zacarias sendo um ingênuo, né? Sendo quase uma criança como personagem. O Dedé, por vezes, sendo o conquistador. Por vezes, sendo o que tenta boa ordem na bagunça. O Didi trolando todo mundo, que ele era o troll, com certeza, do grupo. E o Mussum sendo o Mussum, né? O Mussum era o Mussum. O Mussum era uma categoria de humor. Não tinha como classificar ele de outro jeito que não seja Mumu. Mumu da Mangueira. Mumu da Mangueira, com certeza. Né? Juba, tu lembra de alguma esquete que você, só de falar Trapalhões, já vem na tua cabeça? Qual seria? Cara, esquete em si, eu lembro muito da parte do Sargento Pincel. No quartel. Tinha primeiro a Trapa SWAT, foi como eles começaram com essa história de brincar com militar, porque na época tinha aquele seriado SWAT americano, né? Então eles fizeram a Trapa SWAT. Inclusive a SWAT no Brasil era SWAT, S-U-A-T, SWAT, né? Não é com W, porque era brasileiro. S-U-A-T-E, aliás, não era nem, não terminava no T, ele tinha um E no final. SWAT, com certeza, né? E depois disso virou só um esquadrão, uma equipe de militares genéricos, sem ter nada a ver com a SWAT, mas aí que entrou o Sargento Pincel. Falando em Sargento Pincel, vocês vão de concordar comigo que os quatro são os principais, sem sombra de dúvida, isso não tem nem o que discutir. Mas aí, vamos dizer, o grupo de coadjuvantes que vinha por trás das esquetes era sensacional, gente. Era gente como, por exemplo, o Tião Macalé, né? Do Nojento! Tchan! O Tião Macalé, ele começou, se eu não me engano, no Planeta dos Homens. E ele foi, sim, onde ele fazia um quadro fixo, como na maioria das vezes, o humor brasileiro era baseado na repetição de bordões. Ele começou um caso em que ele tentava conquistar uma mulata, ela dava um fora e ele terminava falando: "Ih, ô crioula difícil, nojenta." E aí ele passou, isso, exatamente. Isso, tchan! E sempre tinha o tchan no final. Mas uma dúvida que eu queria tirar com vocês, até porque, sabe como é que é? Velhice, Alzheimer, essas coisas andam lado a lado. O Sargento Pincel, o ator do Sargento Pincel, ele já participava antes disso. Mas a Trapa SWAT, ela aconteceu quando houve uma dissidência nos anos 80. Não. Existia a Trapa SWAT, os quatro já tinham a Trapa SWAT. Inclusive era chamada de Trapa SWAT. O que veio depois com a dissidência foi o único filme que não tem o Renato Aragão, que é o Atrapalhando a SWAT. Ah, aí ok. Que aí eles três gravaram com o Sargento Pincel e o Renato Aragão foi fazer um filme com a Regina Duarte, não é isso? Não, eu não sei se foi com a Regina Duarte. Foi, ela fazia... Não, foi com a Regina Duarte. Ela fazia... Eu vi esse no cinema. Ela fazia interesse romântico, mais ou menos, dele no filme. Sim, que era aquele Trapalhão na Arca de Noé. Esse foi o com o Didi sozinho, sem os outros três. Exato. Entendeu? Mas aí o que que acontece? A Trapa SWAT já existia antes, porque a Trapa SWAT é da década de 80, cara. E eles brigaram, acho que foi em 86, 87, por aí. É que eu não lembro, eu realmente não lembro muito de como foi nesse... O filme Atrapalhando a SWAT é de 83. Olha aí. E a Trapa SWAT existia desde o final da década de 70, então o conceito da Trapa SWAT existia antes. Falando ainda sobre os coadjuvantes, vocês vão de concordar comigo que era uma trupe também de humoristas sensacionais. Como eu já falei, tinha o Tião Macalé, tinha o Jorge Lafon, né, que no exército era o Soldado 24. Exato. Tinha o Emil Rached, cara, que era um gigantão de 2,03 metros, que sempre fazia papel de monstro, de mordomo ou de qualquer outra coisa, porque era ele chegar o Didi olhar pra cima e... Era incrível, cara. Tinha também o mais famoso deles todos, que é o Carlos Kurt, que é aquele alemão de olho esbugalhado, que sempre fazia papel ou de cientista maluco, ou de espião, ou de vilão. Em quase todos os filmes em que ele participa, ele, se não é o vilão principal, é o capanga principal do vilão do filme, né? E era um cara sensacional. Tinha também o Felipe Levi, que era um gordinho de cavanhaque, que também sempre fazia papel de chefe, de patrão, de barão ou de qualquer outra coisa nesse sentido. O Ted Boy Marino, que mesmo sendo parte da trupe original, ele ainda continuou tendo seus coadjuvantes no programa dos Trapalhões. O Maurício do Vale, que era um gordo, cabelo encaracolado, que sempre fazia o papel de brigão, de valentão, que ia depois ser sacaneado pelo Didi na esquete, né? O Roberto Guilherme, que é o Sargento Pincel, a gente acabou de falar dele, e o Dino Santana, que era o irmão do Dedé Santana, que também de vez em quando participava. Ele, de vez em quando, o Dino Santana era quem fazia dublê do Didi, porque ele tinha uma feição corporal parecida com o Didi. Além de outros, tinha um anão, tinha um Quinzinho, que era um anão também. Eu lembro do Quinzinho num esquete também que eu adoro, que era Trapa News. São os quatro de apresentadores de jornal. Tinha a Lilian Bife de Fígado, que era o Zacarias. Isso. O Sérgio Chapelão, que era o Didi. A Leila Ovelha Negra, que era o Mussum. E o Dedé, não lembro quem o Dedé fazia. Ah, não lembro agora. Mas acho que era o Cid Moringueira. Era o Cid Moringueira, que era o Dedé, que era o Cid Moreira. Cara, cada esquete, todas essas esquetes vão estar linkadas aqui no post. Gente, se vocês querem ver, vem aqui no post e dá um page view pra gente. Mas vamos lá, o Pensador Louco, fala, Dinho. Escuta, antes deixa eu só dar um toque. Maurício do Vale foi um dos atores mais importantes do cinema nacional nos anos 60 e 70. Ele é um ator recorrente nos filmes do Glauber Rocha. Ele fez, por exemplo, Antônio das Montes, tanto no Deus sim, do Diabo, Terra do Sol, quanto o posterior, né, que ele fez, que inclusive quando lançado em Cannes chamava só Antônio das Montes. Uhum, perfeito. Não, todos eles são atores sensacionais, uhum. Sendo que alguns deles só tiveram notoriedade durante essa vida deles com os Trapalhões, mas não é o caso do Maurício do Vale, com certeza. Não, não é o caso do Maurício do Vale. Mas vamos lá, Pensador Louco. Qual a esquete que vem à tua mente quando você pensa em Trapalhões? Olha, como eu sempre gostei muito de música e sempre tive uma fascinação por música, eu acho que a primeira esquete que eu vi deles que tinha o termo de paródia musical foi quando eles fizeram Terezinha do Chico Buarque, cantada pela Maria Bethânia. O Didi de Maria Bethânia no quarto era sensacional. Agora, uma coisa engraçada, não sei se é por direito autoral da música ou tal coisa, se tu procurar na internet, tu não acha a esquete dessa porra. O máximo que tu acha que vai estar linkado aqui nos links do programa é uma reportagem do Fantástico falando sobre isso. E olha lá. É, essa esquete inteira ela tinha no YouTube. Eu lembro porque uns 2 anos atrás eu procurei até para mostrar para minhas filhas como é que era e que eram os programas de humor da época e tudo mais, e ainda dava, mas eu suponho que ela tenha sido tirada do ar, talvez por problemas de direitos ou de autoria da música, aí eu já não sei dizer o que rolou, não, mas tinha, hoje em dia que não se encontra mais. É, e também pronto, você acaba achando o remake, né, infelizmente, né, porque é muito fácil, né, ver essa regravação de 2017 que não tem o mesmo encanto da original. Lógico que não, óbvio que não. E tu, Jim, qual é a esquete de Trapalhões que vem na tua cabeça quando se fala Trapalhões? Cara, só dando um complemento nessa lembrança maravilhosa que eu teve, era dessas interpretações de algumas músicas. Aquelas crianças do Pateta do Santos Carrinho de Hollywood, né? Deixa, não tem problema não, segue. E, por exemplo, eu lembro deles cantando Chiquita Bacana, a filha da Chiquita Bacana cantando Veloso, eles brincando com o Ney Mato Grosso, com o Sidney Mangal. Era uma festa, cara. Mas a do Ney Mato Grosso é sensacional, que é o Didi que tinha que fingir que era o Ney Mato Grosso, porque o Dedé vendeu um show pro condomínio, o Didi ia se disfarçar de Ney Mato Grosso, porque dos quatro é o que mais se parece com o Ney Mato Grosso, é o Didi, né, óbvio, mas aí que chega o verdadeiro Ney Mato Grosso na casa deles, o Didi obviamente não acredita que é o verdadeiro Ney Mato Grosso e tenta ensinar o cara a ser o Ney Mato Grosso. Didi ensinando o Ney Mato Grosso a ser o Ney Mato Grosso é de uma surrealidade, cara, quase inacreditável. É também na seara musical, a esquete que já vem na minha mente logo de cara quando se fala Trapalhões é: Papai, eu quero me casar! Do Show de Família, né? Filha, você... Eu ia citar essa, só que eu ia citar o seguinte: a parte. É óbvio que essa música que o Zaca e o Didi cantam, que é super famosa, mas a parte dessa esquete que eu mais gosto é a parte do Mussum. Sim, ele a parte do Mussum é sensacional, ele cara. Ele toca bateria, que ele vai cantar cala a boca. Que música você vai cantar? Cala a boca. Cala a boca, teus cabelos. Ele é muito engraçado. Era cabocla, só que ele falou que era cala a boca. Essa cena era sem roteiro total, né? Porque você percebe quando eles estão cantando Papai, Eu Quero Me Casar, o Dedé não tá se conformando com... Tá se escangalhando de tanto rir no fundo da cena, cara, porque ele não tinha... Isso depois ficou se sabendo da boca miúda, né? Que o Dedé tava ali de apresentador e era o único que não sabia o que os caras iam cantar, o que os caras iam falar, porque era tudo pra pegar no improviso mesmo, pra ver se o Dedé risse, é porque era engraçado, porque o Dedé era, vamos dizer, o termômetro do palco. Se o Dedé achasse graça... É porque realmente o negócio era pra ser engraçado mesmo. Mas essa cena do Papai, Eu Quero Me Casar com o Zacarias de garotinha, cara. Puta que pariu. Eu consigo dar risada só de olhar pra cara do Zacarias. Ele não precisava nem cantar, cara. Nessa cena... O Nerdmaster, esse compilado de músicas dos Trapalhões, ele saiu em vinil naquele ano. Foi um disco Forró dos Trapalhões. E foi essa música especificamente, a Papai, Eu Quero Me Casar, ela saiu, acho que um ou dois anos depois, ela foi feita um ou dois anos depois que saiu o filme O Último Tango em Paris, com Marlon Brando e Maria Schneider, que rolou depois atualmente aquelas acusações de maus tratos, de abuso sexual e tudo mais. E eu lembro perfeitamente da letra até hoje, que falava, o Zacarias falava: Papai, eu quero me casar. O Didi respondeu: minha filha, você quer casar com quem? Eu quero me casar com o Marlon Brando. E ele falava: não, com o Marlon Brando você não casa bem. O Marlon Brando amanteigou aquela moça e vai querer amanteigar você também. Exato. Cara, ele terminava a música de... era a repetição de com quem ela queria casar. Ela falou: eu quero casar... Não, é primeiro isso. Primeiro é o motorista, que não era bom porque ele apertava a buzina... Depois é o economista, porque ele mexia na poupança, então não era bom. Depois era o leiteiro, e o leiteiro tirava leite das vacas. Vai desmamar você também, então também não era bom. Depois era o Marlon Brando. A Marlon Brando não era bom, porque amanteigava a Meira Schneider. E depois era o Chico Coco. O Chico Coco não é bom, porque ele pegava muito na Paloma. E depois vai palomar você também. E aí, finalmente, termina com o Ney Mato Grosso. E com o Ney Mato Grosso, você casa bem, porque no Mato Grosso era homem lobisomem. Mas quando é homem, não dá medo pra ninguém. Excelente, sensacional, cara. Essa é a esquete que eu... Falou Trapalhões, é a que vem pá na minha retina. Essa é a da Maria Bethânia, mas como a Maria Bethânia já tinha sido mencionada, deixa pra lá. Outra parte de esquete também, que eu amarrava, que eu me adorava, cara, de montão, era quando eles brincavam de super-heróis, cara. Ah, maravilhoso. O Mussum de Fantasma, ou de Flash, que era, ou era Flash ou era o Fantasma. Mas ele como foi Mulher Maravilha também. Já foi Mulher Maravilha também, o Mussum não tinha tempo ruim não, cara. O Didi só vinha de Super-Homem. O Dedé normalmente vinha de Batman, com o Robin atrelado a ele de Zacarias. Mas quando é o Mussum, cara, o Mussum não fazia tempo ruim, não. Ele vinha de Flash, vinha de Fantasma, vinha de Nega Maravilha, que o Renato Aragão falava toda hora. É a Nega Maravilha, né? Porque não era Mulher Maravilha, era Nega. Nega Maravilha. Ah, cara, mas era muito louco esses episódios. Porque eles não tinham o menor despudor de misturar Hulk, Mandrake, Fantasma, Super-Homem, Batman, era uma equipe de super-heróis mesmo, não eram os super-heróis que todo mundo tu ama, não tem essa de CDC, Marvel ou cacete A4, não. Aqui é Trapalhões, meu filho. Aqui a gente mistura tudo e dane-se. Era muito bom. Muito bom. Outro quadro que eu quero lembrar, quero ver se vocês lembram, é quando o Didi, fingindo, ele pegou essa história do Jô Soares, que quem fez primeiro foi o Jô Soares. Ele se vestir, se botar um negócio de... Ele botar a perna num buraco e ficar só do joelho pra cima. Era Ananias. O Ananias. O anão. Ah, sim. Sim. Mas só que ele pegou... Que era isso, jogador de futebol, né? Isso. Goleiro. Do Reizinho. Mas ele pegou essa brincadeira exatamente. O Jô fazia antes com o Reizinho, mas isso acho que aconteceu justamente quando o Jô saiu da Globo e foi parar no SBT. Aí o Didi aproveitou a ideia e fez o Ananias, que era o goleiro anão. Só que vocês sabem, o Jô estava ajoelhado. Ele, ao contrário do sim, Renato, que colocava. O Reizinho era ajoelhado. O Renato ele colocava os pés. As pernas dentro de um buraco, né? E dava um efeito bem mais legal também, porque ele precisava dessa mobilidade por conta do Ananias ser um goleiro. Era massa. Né? Ele, quando ele caía pro lado, estilo. Aí eu lembro quando ele fez uma vez o Ananias Michael Jackson, ele fazia aquele do. Como se fosse o Smooth Criminal do Michael Jackson, só que o Didi podia fazer bem melhor por causa da perna dele estar enfiada no buraco do Ananias, né? É verdade. E quem de vocês lembra do Didi em esquetes mudas fazendo o nossa. Aparício? Nossa! A locução do Francisco Milani. Ah, eu lembro. Cara, tinha três pessoas fazendo essa locução. Teve o Francisco Milani, praticamente todas é o Francisco Milani, mas teve também o Mauro, o Zacarias, fazendo a voz dele normal. Também já fez o narrador, a consciência do Aparício, cara, durante uma época. Isso eu não me engano, o diretor, que era o... Ai, caramba, fugiu o nome agora de quem era o diretor dos Trapalhões na época. Mas o diretor dos Trapalhões... O Newton Franco, isso. O Newton Franco também já fez uma época a consciência do Zacarias. Mas, com certeza, o do Francisco Milani é a mais lembrável, é a mais carismática. Porque a voz do Francisco Milani, venhamos e convenhamos, é um vozeirão de respeito, né? Pô, muito bom, muito bom. Agora, bom, o Nerd Master, uma dúvida que eu tenho aqui, eu acho que nesse período que você falou do Ananias, assim, cronologicamente, eu acho que foi a partir da criação do Ananias, não que tenha sido por causa da criação do sketch ou do personagem, que começou a decair o nível de roteiro. Eu acho que foi nesse período, eles começaram a mudar de participante, naquela época eles começaram a colocar o Conrado, Duda Little e etc. para fazer parte. E estava começando, já não era mais aquela liberdade toda, eles estavam perdendo um pouco a linha ali, você não acha, não? Eu acho que o politicamente correto já estava começando a enfiar suas malditas garras no humor brasileiro nessa época, sim, porque foi quando eles começaram a parar um pouco com as esquetes, em que eles eram eles mesmos, sim. Né? E começaram a ter esses personagens, como o Ananias, o Aparício, e por aí vai. Sim, eu concordo plenamente contigo. Também, teve o lance do Trapotel, né, cara? O Trapotel já foi após a morte do Zacarias. Não. E Trapotel não conta, porque Trapotel não era Trapalhão. A gente não vai trabalhar com Trapotel, Turma do Didi, ou caralho. Não. Aqui é só Trapalhão na veia, meu filho. Não tem nessa, não. A gente só vai falar dos filmes pós-Zacarias, porque eram filmes dos Trapalhões. Mas só por isso também. Porque os filmes também caíram num ostracismo desgracento. Eu te digo até mais, nem depois da morte só do Zacarias, não. Quando morreu o Mussum, aí acabou de vez. Aí acabou. Carisma foi pro chão, cara. Mas vamos lá. Pensador Louco, traga-nos a era dourada dos quadrinhos dos Trapalhões. Nossa, Lá pro meio, pro final dos anos 80, quando começaram a sair os quadrinhos dos Trapalhões, eles eram tão ou mais errados quanto o programa em si. Se eles já eram... Cara, era mais errado, né? Era muito, era mais, cara. Porque, só pra tu ter uma ideia, a paródia de He-Man dos Trapalhões se chamava Riguei. Exatamente, cara. É daí, é desse nível pra baixo, tá? Cara, o Mussum, no Riguei, ele fazia, tinha o Mandíbula, vilão do He-Man, ele era o Mão de Bola, que era um cara com duas não, bolas de futebol. Não, pior ainda. Não, pior ainda, ele tinha o Mão de Bola, sim, mas ele fazia papel sim, duplo, sim. Porque ele também era Atila. Isso, exatamente. Ele era Atila e o Mão de Bola. Para mim tudo isso é uma novidade, eu nunca li os quadrinhos dos Trapalhões. Olha, Jim, vai por mim, eu acho que o primor do politicamente incorreto nos quadrinhos nacionais, assim, de humor, eram esses quadrinhos dos Trapalhões. Eles tinham a Block Editora por trás, eles saíam pela Block. A Block era uma editora de respeito naquela época, né? Adolfo Block era uma puta figura da cultura nacional, vê-se aí a Manchete e tudo mais, isso... E eles tinham... Isso é que era o mais incrível, cara. O dono da Manchete fazia os quadrinhos dos Trapalhões, que já eram, obviamente, da Rede Globo nessa época. Mas como ninguém prestava atenção em quadrinho nacional, quer dizer, fora Maurício de Souza, praticamente ninguém presta hoje em dia, mas como ninguém prestava atenção em quadrinho, eles licenciavam a marca Trapalhões para outros ramos assim, sem prejudicar o trabalho que eles faziam na Globo. O Vitor Civita, que era o diretor da Abril, ele foi procurado para licenciar e lançar a série dos Trapalhões, ele não quis, e aí o Adolfo Bloch, obviamente, viu o potencial de mercado e lançou, e foi um quadrinho que saiu por muitos e muitos anos, e era simplesmente maravilhoso, era... Eu tinha todos, cara, era sempre sensacional. Infelizmente eu perdi, porque já não era feito com uma qualidade gráfica primorosa. Papel jornal papel jornal. Então, infelizmente, não sobreviveu às agruras do tempo a minha coleção dos Trapalhões, mas eu adorava os quadrinhos dos Trapalhões. E para os ouvintes mais novinhos, que podem estar pensando na porcaria dos quadrinhos dos Trapalhões em que eles pareciam criancinhas, não estamos falando desse da editora Abril, não. Estamos falando da editora Block, tá? Que eram os quadrinhos muito melhores do que esses dos Trapalhões criancinha. Não, os quadrinhos, não só eles tinham um roteiro impecável, assim, de piadas ácidas e tudo mais, mas um dos desenhistas, para quem é fã de artistas nacionais, assim, de raiz, assim, de várzea, um dos artistas foi o Watson Portela. Watson Portela, um baiano, se eu não me engano, um cara genial, precursor dos quadrinhos de autorais, assim, no Brasil. Chegou a trabalhar para Metal Hurlant, que é a heavy metal francesa, fez muita capa para estúdio norte-americano, e ele é que criou, se eu não me engano, o design assim, dos quadrinhos dos Trapalhões, que lembrava bastante os atores, mas não como crianças, como adultos, do jeito que eles eram no programa, e completamente quadrinho safado de se ler, cara. Muito bom, excelente. Morra, muito bom, cara. Era muito bom mesmo. Não era pornô. Quase um Carlos Zé. Mente suja do caramba, você também. Não, eu sei. O cara já pensa no... cara fala em um roteiro sacana, ele já pensa no Zéfiro, cara, que coisa. Tá bom, né? Cada um tem a mente que merece, claro. Né? Então vamos lá. Agora, falamos um pouco... Eu queria tirar fala. Uma dúvida. Tira. Só um instantinho, desculpa, Nerd Marcha, te cortar. Eu só tinha uma dúvida. A gente tá falando muito de politicamente incorreto. Isso é uma coisa que eu sempre pensava... Quando criança, tudo bem. Uma coisa é ser politicamente incorreto, outra coisa é ser ofensivo. E eu sempre estranhei que o Mussum, a meu ver, ele foi trazido para a equipe, supondo que tenha havido outros motivos, para ser o que nos Estados Unidos era o Rat Pack, o Sammy Davis Jr., né? O alívio cômico negro da equipe. Sim. E eu achava babaca, apesar de ser muito fã, e continuo dizendo, Mussum sempre foi o meu trapalhão favorito de todos os tempos. Eu sempre achava, isso desde moleque, eu sempre achava muito babaca que todo nome, todo filme dos Trapalhões, normalmente Didi usava o nome Didi mesmo. Mas o Mussum tinha sempre o nome do personagem trocado para alguma coisa ali ligando com cor de pele. Você já notou? O nome dele, o apelido dele era sempre Fumê, Cristal, lembra disso? Ah, mas isso era próprio do Renato, cara, que a maioria das vezes o roteiro, se não era pelas mãos do Renato, o Renato metia as mãos no roteiro, e aí o Mussum sempre ganhava esses negócios de Cardeal, não, Cardeal era o Didi, mas era Grande Pássaro, Azulão... Isso. Era sempre esse tipo de piada. Tem uma esquete que eu lembrei agora, que era Branca de Neve e os Quatro Trapalhões. Isso foi no programa. Nossa. Ainda. Aí, numa certa hora, o Mussum morde a maçã da Branca de Neve, cai duro no chão e fica o resto da esquete toda ali no chão mesmo, tentando segurar o riso. E a câmera, inclusive, foca na cara do Mussum tentando segurar o riso, que é o que é mais engraçado ainda. Aí chega a Branca de Neve, chega a Bela Adormecida, chega a Chapeuzinho Vermelho e pergunta, ah, e esse aí, quem é? Ah, meu amor, é o Didi, né? Ah, meu amor, tem gente que chama de muita coisa. Tem gente que chama de fumê, cromado, grande pássaro, azulão... fumacê, tem, você pode chamar do que quiser, não xingando a mãe dele, tá tudo tranquilo, você pode chamar do que você quiser que tá bom. Ele era muito no improviso mesmo, teve um esquete dos Trapalhões, em que eu não tenho ideia de qual era pra ter sido o roteiro original do esquete, mas no meio ali da bagunça, quando começa o esquete, o Renato Aragão olha pra baixo e o Dedé tá usando duas meias, uma de cada cor. Suposto que ele, eu não sei se você já viu esse, mas eu sei que o Renato Aragão dá uma olhada e fala, mas porra, isso aqui é uma sacanagem, o cara nem pra se preparar direito, olha, uma meia azul e uma meia laranja, cara, e todo mundo tentando seguir com o roteiro, não deixa, olha só, cara, que vergonha, cara, você é leotônico por acaso? Não, essas do Didi apresentando o que seriam falhas da produção é sensacional, tem hora que tá uma carta. Ah, tá, a carta. O que que tá escrito na carta? Nossa, isso é o que que tá escrito na carta? Ah, que a dona... Tá aí escrito, não tá não. Aqui é roteiro, Caminhão do Faustão, sei lá o quê. Quer dizer, cada vez que dava o papel pra ele, era outra coisa que não era o que ele tinha que ler. Em vez de darem a porra do papel pra o que ele tinha que ler mesmo, pra ele não fazer esse tipo de palhaçada, e o cara era o personagem que entregava a carta, era um mordomo, né? Uhum. E o cara tinha que ficar quieto, sisudo na cena, né? Toma, madame mandou pra você. Aí o Didi já ia sacanear ele de qualquer maneira, falando, ai, santa, quer a carta, amor. Oi, linda. Paixão. Mas ele, porra, produção, sacanagem. Aqui, ó. Caminhão do Faustão, 1994, lista dos ganhadores. Porra, assim não, cara. Eu quero um papel. Aí uma hora entregaram um papel com um desenho, uma coisa desenhada. Ó, tô falando. Olha aqui, ó. Desenho, porra. Não tem nada a ver com o que eu tenho que falar aqui na cena. Me entrega esse papel direito, porra. Era uma sacana, né? Isso quando ele não ficava com aquela porra daquela brincadeira de pegar o extintor de incêndio, de tacar extintor de incêndio nos outros no meio da cena pra dar porra. Susto. Essa era outra tirada. Isso era muito recorrente, só, cara. Normal do... Só relembrando. Muito. Relembrando esse personagem aí, desse mordomo, ele não é a cara daquele personagem do Pica-Pau também? Sim! Aquele carequinha de óculos, cara. Sim. Tem um dos erros nesse link que você disponibilizou de erros de gravação, tem um erro de gravação. Não é um erro, é uma sacanagem do Renato. Que eu adoro, tem uma mesa lotada de gente, daí dá pra ver o Conrado, o Zezé de Camargo e o Luciano, e ele joga uma Coca-Cola, eu falo, pô, uma Coca-Cola estranha, e joga assim, e o russo, falecido russo, tá agachado embaixo. Daí ele levanta com aquela capa, ah, vai dar certo. A Coca-Cola tá quente, nem pra servir a Coca-Cola gelada. Tá Coca-Cola. Ele derruba na mesa, só porque, de propósito, só porque o russo tá embaixo da mesa fazendo a contra-regra da cena. Tadinho do cara, russo, sofria, cara. O Didi zoava muito com o russo, cara. Puta que pariu, era muita sacanagem. Mas vamos lá. Aí falemos sobre os filmes dos Trapalhões. Cara, o que tem de filme nos Trapalhões? Os meus convidados estão aqui para não me deixar mentir sozinho. Olhem para a lista de filmes, cara. É uma coisa do tamanho do mundo. É uma página inteira. E olha que eu só coloquei o nome do filme, a data em que ele estreou e quem tá no filme, porque nem todos os filmes tinham todos os Trapalhões, por causa daquela história que o Mussum entrou depois, o Zacarias entrou depois, e obviamente que tiveram filmes depois da morte do Zacarias e depois da morte do Mussum. Mas, cara, começa em 1965 com Na Onda do Ye Ye Ye. Eu vi esse filme e, Puta que pariu, cara. Na época, assim, quando saiu no cinema, você tá falando. É, na sua, já vi na época, anos. Eu vi. Eu vi, seu filho de uma puta. Na época. Eu sou de 73, eu vi psicografado pela tua mãe. Seu filho de uma puta. A mãe do pensador roteirista do Alan. Né? E ela tá viva ainda, isso que é mais louco. Né? Eu vi em DVD, porque por acaso eu tenho todos os DVDs dos filmes dos Trapalhões. Não, e, não, ouvinte, não, não. Eu não recomendo a compra desses DVDs, desculpa, porque desculpa. Eles fizeram uma maracutaia, filha da puta, que a maioria dos filmes está com qualidade de vídeo de VHS. Eles só riparam para o DVD e venderam para o público, foda-se, a qualidade. É, você falou que por acaso você tem todos os DVDs, cara? Todos os DVDs não é por acaso, não. Aí, não, aí é fanatismo mesmo, cara. Não, eu não tenho por acaso. Não, se eu falei por acaso, foi falha de interpretação da minha parte. Eu tenho porque eu quis comprar, né? Ninguém me forçou a comprar. Mas o que eu tô falando é que, se por acaso o ouvinte quiser também adquirir, primeiro ele não vai achar, porque não tá mais à venda. Talvez só em Mercado Livre por pequenas fortunas. Mas, mesmo assim, não vale a pena comprar. Compra só aqueles filmes que você tem mais carinho. Mas eu recomendo que você vá procurar nas locadoras internéticas da vida para primeiro rever o filme, tá? Porque às vezes um filme que você tinha muito carinho não tá tão bom hoje em dia, não, tá? Eu não tô falando nem da qualidade do áudio do vídeo, não. Tô falando do roteiro mesmo, que eram as belas bombas em alguns casos. Tinha alguns... Oi, fala, filho. Mas esse box aí, eu lembro que demorou muito para sair pela briga de direitos autorais e mesmo assim foi lançado de uma forma bem obscura, assim, porque teve gente que não recebeu, teve muito problema de direitos autorais. Eu acho que é por isso que foi lançado assim nas coxas, porque eles não estavam esperando se lançar. Eu, na época, não comprei nem no box, eu comprei naquelas edições individuais, que era o estojo plástico envolto numa luva de papelão. Então eu tenho eles... um por um separado, né? Nem naquele box que vinham todos de uma vez só, não. Mais fã ainda, cara. Né? É pra tu ver como eu sou uma puta paga dos Trapalhões, né? Majuba, tu que tava tão quietinho até agora aqui nesse episódio, me conta lá, dos filmes dos Trapalhões, que afinal de contas foi a tua introdução no mundo trapalhístico, né? Qual o teu filme favorito dos Trapalhões? Nossa, ainda bem que você fez essa pergunta. Se você falasse meu primeiro, eu tava ferrado. Mas olha, eu gosto muito da... Por incrível que pareça, eu gosto muito da Escola Atrapalhada pelo elenco que está ali presente. Sério? Com o Gugu e o Caramba 4? Eu acho que é o pior dos anos 90. É o pior casamento de boy bands. É tudo ali, Angélica, tá tudo mundo. Nossa senhora, então tá. Bota, faz um top 3 aí. Então tá, Escola Atrapalhada, que mais? Cara, eu gosto dos Trapalhões na Terra dos Monstros. Bom, isso eu também acho legal. Não é um dos meus favoritos, mas também acho legal. E é... Fugindo, assim, o meu primeiro dos Trapalhões foi A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Mas esse não está na minha lista. Nossa, sim, graças a Deus, né? Começou bem pra caralho. Nossa senhora. Então tá, né? Com Didion, né? Dedeon, Didicon, Mussaim, Isaquelin. Nossa, cara, é muito bom, né? Falando sério. E eu só lembro porque eu revi recentemente, tanto que a galera que me segue em Twitters e Instagrams e outras coisas já tava desconfiando que eu ia fazer alguma coisa de Paranerd de Trapalhões, de tanto filme merda de Trapalhões que eu tava... Eu tava postando todo dia essas fotos. Quando eu vi A Princesa Xuxa, eu falei, meu Deus, cara, foi meu primeiro filme dos Trapalhões. O Juba foi o primeiro que vai falar, tu vai falar de Trapalhões no Paranerd, né? Como é que você adivinhou? Que você tá postando uma porra de um filme de merda de Trapalhões atrás do outro no Instagram, caralho? Não dá, né? Pensador, top 3 filmes dos Trapalhões. Olha, é difícil, assim, porque eu, na verdade, eu assisti Trapalhões, cinema e tudo mais, até o início, mais ou menos, da adolescência, e depois eu desandei por esse mundo cheio de quebradas aí que a gente tem. Mas eu lembro especificamente que o primeiro filme dos Trapalhões que eu fui ver no cinema foi justamente na estreia do Mussum, que foi o Trapalhão no Planalto dos Macacos. Porra, excelente, cara. Um dos melhores, cara, na minha opinião, é o Trapalhão no Planalto dos Macacos, cara. Esse era aquele em que ele chega e começa a achar, olha só, cara, que coisa louca, tem pérolas negras no chão, aí ele começa a ver, assim, era tudo bosta de cabra. É que por uma incrível falta de roteiro, existiam pérolas no Planalto dos Macacos. A pessoa achava pérola, branca, branquinha, de ostra. É um planalto no meio do cerrado, no centro-oeste brasileiro. Mar nem na puta que o pariu tinha, mas tinha pérola sem as ostras, só as pérolas, tá? Aí ele achava, aí o Didi, tem até pérola negra, e foi o que o pensador falou, não era, era bolotinha, cocô de cabra, né? Fazer o quê? Eu gosto. Cocô de cabra era assim. É, né? Foi assim que a gente descobriu como é que era a forma dos cocô de cabra, né? Então eu gosto muito desse. Eu não lembro qual é o nome desse filme, porque, volto a dizer, né, a idade embaralha um pouco as coisas, mas eu acho que era Minas do Rei Salomão, em que o Didi tinha o melhor sidekick, que também era uma arma de todas, que era a bolinha de borracha, que ele jogava a bolinha quicava nas paredes e acertava os bandidos. Não era esse que tinha uma... Olha, se não era esse, era o Simba, o Marujo Trapalhão, mas era um desses dois. Não era o Simba, não, porque eu lembro que eles entravam muito em túneis e etc e tal. Que então faz... Alibabá e os 40 Ladrões, não é? Teve Alibabá? Teve, com só o Didi e o Dedé. Não era esse, não, mas ele tinha... eu lembro que era o Didi, ele tinha um cachorro chamado... Lupa, e ele tinha essa bolinha que ele usava de arma, e porra, eu fiquei desesperado sair do cinema pra arranjar a bolinha daquela e acertar na cabeça dos outros também, cara. Era coisa maravilhosa isso. E o terceiro que eu vou escolher também. E o terceiro que eu vou escolher é, claro, o Trapalhões na Guerra dos Planetas, que tinha os piores efeitos possíveis. Os piores efeitos especiais do universo, e ainda assim era bom. Cara, é a segunda melhor paródia de Guerra nas Estrelas, porque ele só perde pro Star Wars turco. Pô, com certeza. Com certeza. Né? Mas aí é o meu lado trecheiro falando mais alto, que o Trapalhões também é trash, mas, cara, o Star Wars turco é muito mais trash do que o dos Trapalhões. Mas tá bom. É isso, e aquela animação que passou no cinema também da Turma da Mônica, que tinha o Lorde de Coelhão, que era um Darth Vader coelho. Porra, Mônica e o Coelho robô. Era essa animação. Isso. Vamos lá, Jim. Top 3 filmes dos Trapalhões. Um dos primeiros que eu assisti, que é um clássico, o Saltimbancos Trapalhões, de 81. Muito bom, cara. É um dos melhores, cara. É um dos melhores, sem sombra de dúvida, cara. Esse teve trilha sonora, inteira do Chico Buarque, né? Sim, a famosa, né? Do porque... Uma pirueta, duas piruetas. Todo mundo conhece essa música. Eles se apropriaram da peça da Lucinha Lins cantando o tema do gato, né? Nós gatos, Lins, cara, olha só. Muito bom. E indo por essa, falando em Lucinha Lins, eu lembrei de Uma Bela Mulher também, uma outra bela mulher. Então, aqui vai Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, de 84. Puta, muito bom! O Mágico de Oroz, excelente. Uma Bruna Lombardi, né? Muito bom. E você falou Carcará! De animação. A música dos Carcará era sensacional também, cara. Era muito bom, cara. Você falou de animação, Pensador. Eu me lembrei que tem um filme especial deles também, que é Os Trapalhões no Rabo do Cometa. Cara, eu sinceramente, tudo bem, na época era uma novidade. Não, era uma novidade porque mais da metade do filme era animação, né? Eles entravam no mundo da animação e ficavam até quase o final do filme no mundo da animação, sendo perseguido por uma porra de um bruxo que tinha um fantoche de corvo na mão dele. Cara, mas vendo hoje em dia, é uma vergonha alheia essa porra desse cara, puta que pariu. Nerd Master, eu tinha lido que a animação desse filme, quem fez foi o Maurício de Souza. Foi o Maurício de Souza, produções. Se você pegar até os próprios desenhos da Turma da Mônica dessa época, cara, eles são sofríveis. Não que eles sejam bons agora. Agora, essa lista total, eu tô assustado, porque eu não sabia que, por exemplo, tinha essa lista que você dividiu com a gente, que o ano passado teve o Saltimbancos Trapalhões rumo a Hollywood, cara. É que esse daí é como se fosse uma continuação daquele filme, entendeu? Tá só o Didi e o Dedé, óbvio, mas eles estão revivendo os personagens dele naquele filme. É como se fosse uma continuação do Saltimbancos. E mal ou bem, cara, tá muito bonito. Tá muito, realmente, tá uma homenagem bem bacana àquele filme do Saltimbancos, cara. Mas eu sinceramente, gostei. Eu gostei do Saltimbancos. O último filme dos Trapalhões que eu assisti, assim, quer dizer, tirando essas repetições e tal, mas cronologicamente, foi justamente Os Trapalhões, A Árvore da Juventude. Foi o último do Mussum, né, cara? Sim. E o último do Zacarias também. Porque o Zacarias não veio em 90. Não. O último do Zacarias foi A Escola Atrapalhada. Aí porque depois veio o Mussum. Tem anos que eles lançaram 3 filmes, né, bicho? Tem ano que era. Ganhou muito dinheiro. Teve ano que era 3 seguidos. Em 83 foram 3: Cangaceiro, Trapalhão, Atrapalhando. Que foi justamente quando teve a briga. Então teve o Atrapalhando a SWAT pela Demusa, que era o Dedé, Mussum e Zacarias, e teve o Trapalhão na Arca de Noé pela Renato Aragão Produções. Por isso que teve tanto filme no. Vamos lá, dos meus 3 favoritos, e foi difícil escolher, porque eu praticamente, vamos ver, de 79, não, eu cheguei a ver o de 78, sim, eu era pequenininho, estava com 5 anos de idade, mas eu pedi para a mamãe me levar para ver o Trapalhões na Guerra dos Planetas. Então, de 78 em diante, todo ano eu ia no cinema ver os Trapalhões. E dos 3 favoritos meus, em primeiro lugar, o incrível monstro Trapalhão, que era o Didi tomando uma poção e virando um Hulk genérico. Ah, que é o médico e o monstro, né? Isso, era a ideia do médico e do monstro, porque o seriado do Incrível Hulk estava fazendo muito sucesso na época, então eles fizeram uma brincadeira com isso. Outro também que eu me amarrava de montão, cara, eram os Trapalhões no Alto da Compadecida, cara. Na minha opinião, é a melhor versão do Alto da Compadecida de todos os tempos, é essa dos Trapalhões, cara. É muito bom, muito boa mesmo. Cara, sensacional. E por último, eu acho que eu vou entrar num consenso com boa parte da galera que sim, Saltimbancos, Trapalhões tá no meu top 3 também dos filmes favoritos. Mas vamos fazer algumas menções honrosas, né? O Pensador já falou um deles, que é o Planalto dos Macacos, é a estreia do Mussum no grupo, e é sensacional, porque não tem roteiro nenhum, foda-se o roteiro, mas as máscaras também eram mal feitas pra cacete, era máscara do tipo Orival Pessini pra baixo. Tá, que a Dorival Pessini ainda era bem feita, mas a dessa é Dorival Pessini para baixo. E eu vou datar o programa, mas eu preciso expulsar essa mágoa do meu coração, que eu vi hoje a porra da escolinha nova, do Escolinha do Raimundo, né? E não é que refizeram a porra do personagem do Pato Pri com um cara não usando máscara? Ah, porra. Aí é vacilo. Mas cadê a alma? Não veja. Eu só vi porque estava passando na frente da televisão e por acaso eu vi o Pato Pri. Porque o Pato Pri não dá para não perceber. Desculpa, né? É igual assim no dela. Não, eu estava passando, estava zapeando. Não, eu quase não assisto televisão hoje em dia, Dinho. É muito difícil assistir, mas a minha esposa ainda assiste em TV aberta, então ela gosta dessas porcaria ainda. Cara, mas porra, que raiva que me deu ver um Pato Pri sem máscara, é um cara, não sei, nem sei, que nem quero saber quem é o filho da puta que tá fazendo. Patropi com expressão facial, né? Como é que você pode conceber isso? Não pode, cara! O Patropi é uma máscara, caralho! O Orival Pessina não tinha posse dos personagens dele, não? Bastou o cara morrer e todo mundo pode usar? É assim? Não, o Patropi é uma criação dele, assim, como era o Sócrates, né? O Sócrates, o Patropi, o Fofão. Daqui a pouco vão dizer que vai ter o Fofão na porra da Escolinha Nova. Aquele outro que falava, mãe, foi numa velocidade. Uma velocidade, cara, o Orival Pessini era sensacional. Mas, mano, não estamos falando de Orival Pessini, eu já expulsei a minha mágoa. Episódio, não, sobre o Orival Pessini eu faço na hora que você quiser, meu querido. da nova escolinha eu quero distância. Foda-se, se eu já não gostava da merda da nova escolinha, agora eles realmente me ofenderam a um nível que eu não quero nunca mais nem saber dessa merda na televisão. Foda-se. Bom, claro que eu já expulsei, já expurguei esse mal da minha alma, vamos lá. Então, como eu estava falando, menções honrosas, né, de filmes dos Trapalhões. Vamos falar do Trapalhões no Planalto dos Macacos, sensacional. Um também que eu adorava muito era o Trapalhão da Mina do Rei Salomão, também muito bom. O Guerra dos Planetas, puta que pariu, é de chorar, de dar risada. Cinderela o Trapalhão era uma merda. Horrível. O filme era uma merda. O filme é horrível. Mas é aquele horrível que tu... Não, é aquele horrível que tu ri pelo bizarro. Que tu não ri porque é engraçado, tu ri pelo contrário, entendeu? Tu ri porque é uma merda. Mas eu não tenho como não falar de Cinderela o Trapalhão, que era muito ruim mesmo, pelo amor de Deus, cara. E o Cangaceiro Trapalhão, que é outro também sensacional, que é o Didi fingindo ser o Virgulino Lampião, porque o Lampião tinha saído de férias do bando e ele tinha que substituir o Lampião na quadrilha dele. Porra, sensacional. Porra. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado. Quem fazia Maria Bonita nesse filme era a Tânia Alves, certo? Era isso, Tânia Alves. Isso. Sim, linda. Nossa, um pitel. Oxe, Maria. Ô, meu Deus. Ei, lá em casa. Mas vamos lá. Ela não fez na minissérie? Ela foi a Maria Bonita da minissérie, não foi? Não, acho que ela foi nos dois. Eu acho que não, não sei. Eu não só bom, vendo o IMDB dela para tirar essa dúvida, mas não vem ao caso. Se foi, parabéns para ela. Ela tem todo o direito de ser Maria Bonita, porque ela era bonita mesmo não sendo a Maria. Ah, e lá vamos nós. É, muito bem. Obrigado. Fica aqui até quinta. Prove a vitela, não esqueça a gorjeta do garçom. Bom, considerações finais, eu adorei fazer esse episódio com vocês, realmente foi uma maravilha falar a respeito dos Trapalhões com vocês. Jubacum, meu querido, faça suas considerações finais e aquele mega jabá caprichado por Jay, faz favor. Opa, cara, falando de Trapalhões, assim, eu tenho uma lembrança muito forte dos quadrinhos que vocês falaram, assim, eu já peguei a fase que foi tão interessante, que foi a da Abril. E eu peguei Olha só, deixa eu só te interromper uma vez. Eu não vou falar todo mal da fase Abril dos Trapalhões, porque as paródias de cinema deles eram bacaninhas, principalmente Didi Cop e Didi Volta para o Futuro. Essas são as duas melhores, na minha opinião. Ele usava o capacete do Jaspion para poder viajar, né? Então, assim, eu peguei essa fase, lembro dos filmes dos Trapalhões das férias, como os Saltimbancos Trapalhões que vocês falaram. Eu lembro dos Trapalhões e a Filha, né, que passava direto na televisão. Então eu assisti muito esses filmes direto e lembro muitos deles assim passando, e assisti alguns deles para gravar esse podcast. E lembro do programa deles, assisto no Viva, quando passa, tá ligado a televisão, eu paro para assistir. Lembro da fase quando o Didi e o Dedé foram para Portugal, né, que foi logo da morte do Mussum, né, que os dois fizeram um programa dos Trapalhões em Portugal. Então, é legal falar disso, é legal ter essas lembranças e saber que tem gente que assiste, tem gente que gosta e que procure, né, e continue gostando de Trapalhões. Agora, não vá atrás de remake, não procure reinvenções dos Trapalhões. Se for curtir os Trapalhões, vá atrás dos originais, né? Claro, esquece essa porra de novos, de novos Trapalhões, então deixa essa porra morrer, eu quero que essa porra morra no esquecimento, esses novos Trapalhões, vai a merda. Bom, P.I., J-Wave, vai fazer jabá pra ele? Não, você é da equipe, mas faz jabá pro J-Wave, né, meu amor? Beleza, e bom, se vocês quiserem ouvir o meu podcast de cinema, quadrinhos, anime e mangá, é só visitar lá o jwave.com.br, o podcast de cultura pop nerd japonesa. Muito bem. Pensador Louco, muito obrigado por ter aceitado este convite para estrear aqui no Paranerdia, depois de você quase me implorar isso 2 ou 3 hangouts atrás, né? Pô, mas não era para falar, cara. Pô, eu achei Suas considerações finais e o jabá para o Teatro Obscuro. É, considerações finais sobre Trapalhões. Eu acho que, por eu ter começado a assistir Trapalhões lá atrás, nos anos 70, ter crescido de certa forma com isso, eu acho que era muito legal o que eles faziam, o improviso, a erradice do vai do jeito que tá e torce para alguém aplaudir, que tornava aquilo muito mais legal, muito mais próximo da realidade que a gente, quando, como criança naquela época, assim, supondo que ainda tem alguém vivo daquela época para lembrar, a gente considerava, a gente embarcava na ilusão daquilo, né, de que toda aquela mágica que eles faziam com roteiros e piadas completamente escrachadas era muito boa. Eu parei de curtir tanto Trapalhões, eu acho que eu fiquei até um pouco magoado, de certa forma, quando aconteceu aquele lance deles se separarem, porque aí bateu aquele choque de realidade, sabe? Não havia ilusão, não havia aquele negócio, todo mundo é gente boa, pô, a gente é tudo amigo, a gente faz isso pra vocês e tal, que começou a bater já aquele pensamento, não, cara, na verdade a gente faz essa porra por dinheiro e etc e tal, eu acho que perdeu um pouco a mágica, mas eu gosto ainda de revisitar, tem vezes que eu vejo velhos filmes que me lembram, não porque os filmes sejam maravilhosos, apesar de serem maravilhosos, pelo menos alguns deles, mas porque eu posso me reconectar justamente com a inocência que eu tinha em lembrança de ser moleque assistindo aquilo. Então é muito legal, funciona muito bem para mim, não só pelas piadas ou pelo improviso ou tudo mais, mas porque me lembra de uma época em que, não que o mundo fosse inocente para fazer aquele tipo de comédia, mas que talvez eu fosse inocente para embarcar naquilo e ser iludido de maneira boa para aquilo. E por causa disso, Trapalhões sempre vai ter um lugar muito importante no meu coração. E para quem quiser me encontrar, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, onde eu faço 3 podcasts e alguma coisa estranha que eu não sei nem se classifico assim, mas falando de discos e artistas que você não conhece, de filmes que talvez você nunca tenha assistido, e declamando histórias de autores em ascensão que valeriam muito a pena se conhecer, mesmo que não no papel impresso e sim nas palavras faladas. E você encontra tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Me ajuda só em dar esse jabá, porque esse episódio eu preciso da jabá. Qual é o Cinenomicon da cadeira perdida de quê? Não, é o Necrofilmicon, o último que eu fiz foi o Gatinhas Esqueléticas Espaciais, falando sobre o filme O Esqueleto Perdido de Cadavra, que foi lançado no Brasil. Sensacional o filme e mais sensacional ainda o episódio do Pensador Louco. Eu recomendo fortemente esse episódio do Teatro Obscuro. Se ele te indicar um filme sobre pássaros, não assista. Tá anotado, pode deixar. Jim, meu querido, obrigado pela sua também estreia aqui no Paranerdia. Por favor, suas considerações finais e jabá. Ah, foi um prazer também invadir aqui esse espaço nerd, trazendo toda essa falsa sabedoria que nós temos e participando desse papo que eu concordo com o Pensador. Serve para trazer um pouco do gosto de infância das crianças ou jovens que nós fomos naquela época e a gente analisar também o quão perdido nós estamos hoje. Sorte tem um pensador que tem as criaturas infernais que ele chama de filhas para poder apresentar esse material antigo. Eu não tenho essa desculpa, então eu confesso que de vez em quando eu recorro ao YouTube para matar a saudade, rir um pouco e de vez em quando até chorar quando o Mussum aparece, né? Porque realmente fã do cara. E eu continuo aqui, cara, em pé, sem cair, deitado, sem dormir, sentado, sem cochilar e fazendo pose. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as insanidades que a gente fala, estamos lá, Daíse Quintino e eu, no Boilermaker. Você pode procurar no seu agregador, no Spotify, no iTunes, na casa da vizinha. Estamos por aí, né? Boilermaker, só no. E tem o nosso Twitter, né? Que é @o_boilermaker. Aí você entra em contato com a gente, dá sua dica, seu comentário e fala o que você quiser. Muito bem, então. Então, queridos ouvintes, ficamos com essa por aqui. Vida longa e prósperes, Cacildes. Proteja meu caro barão, São Brás o proteja, o santo dos ladrão. Tava na faxina do seu caminhão, vi essa máquina de escrever no chão. Escovei a nega, lavei com sabão, deu uma cocega nos calos da mão. Pronto, ponto, tracinho, tração, linha, margem, meu caro bar. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários de vários dos Paranerds. A gente recebeu dessa vez bastante comentários em episódios diferentes. Vocês podem comentar retroativamente em episódios antigos, não tem problema, porque os comentários serão lidos aqui nos episódios do Paranerdia. Bom, primeiro o cidadão que nos fez um comentário foi o Sr. Jorge Augusto, nosso querido editor Jorginho Farifalcon, e ele fez o comentário no episódio 115 de Alienígenas da Ficção. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster, bons alienígenas citados neste episódio, e o nosso querido dragão dourado sempre sendo ele mesmo. Né? Fazer o quê? Eu posso citar facilmente Dragon Ball, afinal de contas, Goku é um Saiyajin, um alienígena aqui na Terra. E sim, mais uma vez, citando Toriyama até no comentário. Grande abraço e até o próximo comentário. Para quem não entendeu a piada interna, é que o Jorge sempre enfia o Toriyama nas conversas lá no animesfério dele, mas tudo bem. Outro que nos fez um comentário foi o Sr. Rafael Dourado, nosso querido amigo lá dos Sapo Brothers, e ele fez um comentário no episódio 134 da trilogia De Volta para o Futuro. Ele diz o seguinte: excelente cast e excelentes filmes. Eu também era fã da série animada, eu também. Rivaliza muito com Indiana Jones como minha trilogia favorita no mundo da história do cinema e tudo mais. Uma curiosidade dos extras do DVD: tem uma cena deletada do primeiro filme que explica por que o pai do Martin se atrasou para salvar Lorraine das garras do Calvin Klein. Os amigos do Biff prenderam ele numa cabine telefônica que tinha na porta do ginásio onde está rolando o baile. O que eu lamentei muito dessa cena foi não estar no primeiro filme, que não mostrando como ele saiu de lá, no segundo filme poderia ter sido porque o Martin aparece e abre a porta do lado de fora sem o Jorge perceber. E eu nunca havia pensado que a mudança da personalidade do Doc no segundo filme fosse reflexo da convivência com Martin nos anos 50. Mas é uma ótima explicação. Cá entre nós, eu acho o Doutor muito bobo no segundo e terceiro filme, principalmente por conta do bordão Great Scott, que ele não fala no primeiro filme. Muito obrigado, Rafael. Foi um excelente comentário, como sempre. Falando no Rafael, ele de novo, só que agora comentando no episódio 135 das participações do Stan Lee. Vem pedrada pra mim, olha lá. Lembrando de cabeça uma das participações do Stan Lee nos Simpsons, Bart escreveu um gibi e o cara da loja de quadrinhos avalia o material. Na cena, está o Stan Lee na loja convencendo um garoto a comprar um coisa para encaixar num Batmóvel. O personagem que o Bart criou é a versão raivosa do Homer, depois vira desenho animado feito para a internet. No desfecho do episódio, o Homer cai em tinta verde e sai destruindo tudo pela cidade, emulando o Hulk. Stan Lee vê e diz que ele é o verdadeiro Hulk, tentando se transformar na loja. Já o episódio da Lisa, ela, o Dr. Hilbert, o Professor Flink, o diretor Skinner vão pleitear na prefeitura que tem o direito de usar o Coreto para fazer um RPG, ou algo do gênero, e a cena descamba com o prefeito fugindo e eles assumindo o controle da cidade. Ou seja, aquela ideia de que eu pensei que nesse conluio de nerds tinha o Stan Lee no meio, foi erro da minha memória, né? Fazer o quê? O nosso querido Jorginho, nosso editor, de novo, ele comentou também na 135 do Stan Lee. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster, editando este episódio, eu me deixo muito orgulhoso de fazer parte de uma homenagem tão legal quanto foi sobre o Stan Lee. O velhinho vai mesmo fazer muita falta. Eu também concordo plenamente, Jorginho. Foi um prazer ter você participando deste episódio. Outro comentário nos fez o senhor Alexandre Costa no episódio 22 de Tokusatsu Parte A. Então, olha, A gente tá recebendo comentários até nos episódios bem antigos. Espero que você esteja fazendo uma maratona desses episódios, Alexandre. Eu gostei muito dos podcasts 22 e 23 do Paranerdia. E o Insector Sun, mencionado, eu assisti e gostei. Uma pena que não passe na TV aberta ou fechada, Tokusatsu, pois poderíamos curtir dublados, mas poderíamos encontrar ainda DVD de vários deles. Paz e confiança a todos. Muito obrigado por este comentário, Alexandre. Um outro que nos fez um comentário também foi o Sr. Herege. Esse já é comentarista recíproco, né? Um comentarista recorrente daqui do Paranerdia. E ele fez um comentário no Nerd Maratonista 25 de Agretzko. Ele diz o seguinte: quero mais podcasts sobre Doctor Who. Viram que vai ter um baita hiato de um ano agora? Tudo menos isso, BBC, tudo menos isso. Realmente, agora no ano de 2019 nós não vamos ter Doctor Who, porque vai ter um hiato de um ano, Doctor Who agora, só em 2020. Fazer o quê, né, Reg? E quanto a episódios de Doctor Who, aguarde e confie, meu filho. Deixa eu terminar a Gretzko, calma que vamos maratonar em breve a quinta temporada do Doctor Who. Além desses comentários, tivemos também um e-mail do nosso já famoso, o infame Elias Tenório. E ele mandou outro vídeo, olha que fofura, ele mandou um vídeo. E como é vídeo, obviamente eu não vou poder passar ele para vocês aqui no áudio do podcast, mas vai estar o link do vídeo do Elias lá no post. Por favor, dá uma chegada lá no post, clica no link, dá umas visualizações pro Elias, que ele realmente continua muito bonitinho, Elias. Olha que coisa fofa. Muito bem, e-mails e comentários lidos. Vamos agora aos nossos abraços para os nossos queridos mecenas. Então, um beijo, um abraço na fenomenal Ana Carolina Martins, que eu tive o prazer de encontrar recentemente em São Paulo. A sem igual Ana Lúcia Letia, que eu não consegui ver pessoalmente, infelizmente. O animal Arthur Bonifácio, que esse sim, eu consegui ver também. O bestial Daniel Rossi, o sensacional Diego Ferreira Veríssimo, o continental Emílio da Costa Manzi, o abissal Guto Lima dos Santos, o episcopal Lucas Freitas, o anormal Paulo Roberto Libardi, o bipedal Rodrigo Moquepon, a infernal Sueli Nastri e o caricatural Valdir Fumene Júnior. E eu quero deixar um beijo e um abraço em particular, especialmente feito para a dona Suelen Nastri e para o seu Paulo Roberto Nibardi, que são os amores e foram quem conseguiram me ajudar a passar um sábado maravilhoso em São Paulo com a galera. Muito obrigado mesmo, vocês são os amores. E é isso aí, gente. Vida longa e próspera para todo mundo. Até o próximo episódio. Ô pai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. O motorista, você não casa bem. O que, papai? O motorista aperta muito na buzina. Dias depois vai apertar você também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com economista. Economista, você não casa bem. Por que, papai? Economista mexe muito nas poupanças. E as depois vai mexer na sua também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o leiteiro. Com o leiteiro, você não casa bem. Por que, papai? O leiteiro tira o leite das vacas. E as depois vai desmamar você também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com Marlon Brando. Com Marlon Brando, você não casa bem. Por que, papai? O Marlon Brando manteigou a Maria Schneider. E as depois vai manteigar você também. Me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? É. Eu quero me casar com Chico Coco. Com Chico Coco você não casa bem. Por que, papai? O Chico corta a berra muito a paloma. E a depois vai palomar você também. Ai, não quero, não. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Ney Mato Grosso. Com o Ney Mato Grosso, aí você casa bem. E, papai? Ney Mato Grosso vira homem, lobisomem. E? Mas quando é homem, não faz medo pra ninguém. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.